paraíso já é aqui. Sim, sim, sim, o paraíso já é aqui. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender onde você vive. Aquela praia bonita, sol que se põe. Encontro o rio da Numangue, a mata compõe. Aquele vale frondoso, nuvem de alga marinha sob a montanha de tempo, água que cai, burburinha. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender com quem você vive. Parte de mim já foi touro, já foi cavalo, já foi chacal, elefante, já foi alado. Parte de mim tá no ar, ó dois simbioses. Parte de mim, bactérias, metamorfoses. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Sim, sim, sim, o paraíso já está em mim. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender com quem você vive. Já é aqui. Sim, sim, sim, o paraíso já é aqui. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender onde você vive.